Nova moda, nova moda enquanto eu jogo videogame. Vai caindo e rebola. Nova moda, nova moda enquanto eu jogo videogame. Vai caindo e rebola. Prepara, preparada, diz que tá à vontade, que hoje dela eu não escapo. Com Diogo Indomável. E pra cá vamos pro quê? Vou escutar o segredo. Vou escutar o segredo. Com Alexandre Limitável. Aí tem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí tem delícia, faz assim. Aí tem do talentinho, aí tem do talentinho, aí tem do talentinho. Esse é o Cyborg Light do bairro do Marco. Com esse forradão, você fica embrasado. Esse é o Cyborg Light do bairro do Marco. Com esse forradão, você fica embrasado. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. Esse é o Cyborg Light com Alexandre Limitável. Esse é o Cyborg Light com Diogo Indomável. Esse é o Cyborg Light com a sede de Brasil. Esse é o Cyborg Light, esse é o Cyborg Light. Tô sentando e rebolando, hoje estou louquinha. Você olhou pra mim e deu aquela piscadinha. Deu aquela piscadinha, deu aquela piscadinha, deu aquela. Aquela piscadinha, hoje estou louquinha. Nova moda enquanto eu jogo videogame. Vai caindo e rebola. nova moda enquanto eu jogo videogame. Vai caindo e rebola. É DJ Lohan Produções. Prepara, preparada, diz que tá à vontade, que hoje dela eu não escapo. Com Diogo Indomável. E pra cá vamos pro quê? Vou escutar o segredo. Vou escutar o segredo. Com Alexandre Limitável. Aí tem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí tem delícia, faz assim. Aí tem do talentinho, aí tem do talentinho, aí tem do talentinho. Esse é o Cyborg Light do bairro do Marco. Com esse forradão, você fica embrasado. Esse é o Cyborg Light do bairro do Marco. Com esse forradão, você fica embrasado. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. Esse é o Cyborg Light.